acredita, fama no amor. E do nada você chegou, tipo cena de novela, tipo cabelinho e bela, tipo a bela e a fera. Garota, eu te juro que eu ainda vou achar o sapatinho da Cinderela. Nós é o casal melhor que eu vi. E quantos versos eu escrevi, pensando em você, pensando em mim. O mais lindo, oh, oh, que vão ver por aí. E pra minha preta uma bolsa da Dior. Ela até usa um anel com as iniciais. E ter você na minha vida é bem melhor. Nossa história baseada em fatos reais. Dentro do Audi nós dois se ama. Dentro da XC nós dois se ama. Do lado da minha preta eu tô bem melhor. Agora eu tô bem melhor. Ela é dona do meu coração. Quem mexer contigo eu mato. Alain Delon, fica ligado. Sei que tem vários emocionado. Mas se entrar no meu caminho fica pegado. Diz que eu sou um homem da sua vida. Ela é o motivo de eu escrever minha gíria. Tira a roupa, vamos fazer as pazes trancados no quarto. Preta, eu te amo muito. Preta, obrigado por tudo. E perdoa a neurose na mente que tira a tua paz. Juro pra tu que tô tentando mudar. Confesso que já até chorei de raiva. Tem algum bagulho que me deixa bolado. Mas sei que tu é minha. Dentro do Audi nós dois se ama. Dentro da XC nós dois se ama. Do lado da minha preta eu tô bem melhor. Agora eu tô bem melhor. Nunca acreditei no amor. E do nada você chegou. E eu não sabia que amar era tão bom assim. Nunca acreditei no amor. E do nada você chegou. E eu não sabia que amar era tão bom assim. Mas foi só ela passar. Foi só marrom no olhar. Chamando minha atenção, princesa, me dá sua mão. Dentro do Audi nós dois se amo. Dentro da XC nós dois se amo. Do lado da minha mulher eu tô bem melhor. Eu tô bem melhor. Dentro da XC nós dois se amo. Dentro do Audi nós dois se amo. Do lado da minha mulher eu tô bem melhor. Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apaixonar. Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar. Mas foi só você chegar com essa marra no olhar. A cura do meu mundo, a luz no fim do túnel. Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apaixonar. Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar. Mas foi só você chegar com essa mão no olhar. A cura do meu mundo, a luz no fim do túnel. Sei que um dia eu vou te ver de branco subindo naquele altar. Amor, te amo tanto e sei que nada vai nos separar. Pois você é a cura do meu mundo, a luz no fim do túnel.